Os mamíferos jovens desativam o gene que produz a lactase após a idade normal de aleitamento. Não que o gene não exista neles, obviamente. Os genes que são necessários apenas na infância não são removidos do genoma, nem mesmo nas borboletas, que têm de carregar um grande número de genes necessários apenas para produzir lagartas. Mas a produção de lactase é desativada nas crianças humanas aproximadamente aos 4 anos de idade, sob a influência de outros genes de controle. O leite fresco causa mal-estar aos adultos, com sintomas que vão de flatulência e cólicas intestinais a diarreia e vômito. A todos os adultos? Não, é claro que não. Há exceções. Eu sou uma e provavelmente você também. Minha generalização diz respeito à espécie humana como um todo e, por implicação, ao Homo sapiens selvagem, do qual todos nós descendemos. É como se eu dissesse, os lobos são carnívoros grandes e ferozes que calçam em matilhas e uivam para a lua, sabendo muito bem que os pequineses e os Yorkshire Terrier não se encaixam nessa descrição. A diferença é que temos uma palavra distinta, cão, para designar o lobo doméstico, mas não uma para o humano doméstico. Os genes dos animais domésticos mudaram em consequência de gerações de contato com a humanidade, seguindo inadvertidamente o mesmo tipo de curso que os genes da raposa prateada. Os genes de alguns humanos mudaram em consequência de gerações em contato com animais domésticos. A tolerância à lactose parece ter evoluído em uma minoria de tribos, entre elas os Tutsis de Ruanda, e em menor grau nos seus tradicionais inimigos, os Hutus, os pastores Fulanis da África Ocidental, embora, curiosamente, não no ramo sedentário dos Fulanis, nos Sindhis do norte da Índia, nos Tuaregues da África Ocidental, nos Bejas do noroeste africano e em algumas tribos europeias das quais eu e muitos leitores descendemos. Significativamente, o que essas tribos têm em comum é uma história de pastoralismo. Por outro lado, entre os povos que conservaram a intolerância normal dos humanos à lactose na vida adulta estão os chineses, japoneses, inuites, a maioria dos nativos americanos, os javaneses, fijianos, aborígenes australianos, iranianos, libaneses, turcos, tamês, singaleses, tunisianos e muitas tribos africanas, entre elas os Sans, Tsuanas, Zulus, Xhosas e Suazes da África Meridional, os Dinkas e Nuers da África Setentrional e os Yorubás e Igbós da África Ocidental. Em geral, esses povos com intolerância à lactose não têm uma história de pastoralismo, mas há exceções instrutivas. Na dieta tradicional dos Masais da África Oriental, entram poucos outros alimentos, além de leite e sangue. Por isso, poderíamos supor que eles teriam uma tolerância excepcionalmente alta à lactose. Contudo, isso não ocorre provavelmente porque consomem o leite coalhado. Como no queijo, boa parte da lactose é removida por bactérias. Esse é um modo de livrar-se de seus efeitos prejudiciais, eliminar a própria substância. O outro modo é mudar nossos genes. Isso ocorreu nas outras tribos pastoris mencionadas acima. É claro que ninguém muda deliberadamente seus genes. A ciência só agora está começando a descobrir como fazer isso. Como de costume, a seleção natural fez o trabalho por nós milênios atrás. Não sei exatamente por qual caminho a seleção natural produziu a tolerância à lactose em adultos. Talvez, em tempos desesperadores, os adultos tenham recorrido ao alimento de bebês e os indivíduos que tinham mais tolerância a ele sobreviveram melhor. Talvez algumas culturas tenham postergado o desaleitamento e a seleção para a sobrevivência de crianças nessas condições tenha gradualmente levado à tolerância por adultos. Sejam quais forem os detalhes, a mudança, embora genética, foi impelida pela cultura. A evolução da docilidade e a crescente produção de leite em vacas, ovelhas e cabras foram paralelas à evolução da tolerância à lactose nas tribos que pastoreavam esses animais. Ambas foram verdadeiras tendências evolutivas no aspecto de serem mudanças nas frequências de genes nas populações, mas ambas foram impulsionadas por mudanças culturais, não genéticas. A tolerância à lactose será apenas a ponta do iceberg? Nossos genomas serão permeados com evidências de domesticação, afetando não só nossa bioquímica, mas também nossa mente. como as raposas domesticadas de Belaev e como os lobos domesticados, que chamamos de cães. Será que nos tornamos mais mansos, mais simpáticos, como os equivalentes humanos das orelhas caídas, do rosto meigo e da cauda que abana? Deixo a reflexão para o leitor e trato de seguir em frente. Enquanto a caça gradativamente levou ao pastoreio, a coleta, presume-se, conduziu ao cultivo de plantas. Mais uma vez, em grande medida, isso provavelmente não foi premeditado. Sem dúvida, houve momentos de descoberta criativa, como quando as pessoas pela primeira vez notaram que se pusessem sementes no solo, elas geravam plantas semelhantes àquelas das quais provinham. Ou como quando alguém pela primeira vez observou que é bom regar as plantas, adubá-las com esterco e extrair as ervas daninhas. É provável que tenha sido mais difícil perceber que seria uma boa ideia guardar as melhores sementes para o plantio, em vez de seguir o caminho mais óbvio de comer as melhores e plantar o refugo. Meu pai, quando jovem, recém-formado na faculdade, ensinou agricultura a camponeses da África Central na década de 1940 e me contou que essa era para eles uma das lições mais difíceis de entender. Mas, em grande medida, a transição de coletor para cultivador passou desapercebida pelos envolvidos, e o mesmo se pode dizer da transição de caçador para pastor. Muitos dos nossos gêneros de primeira necessidade, como o trigo, a aveia, a cevada, o centeio e o milho, são membros da família das gramíneas que foram muito modificadas desde o surgimento da agricultura pela seleção humana impremeditada e mais tarde deliberada. É possível também que nos tenhamos tornado geneticamente modificados ao longo dos milênios, adquirindo maior tolerância aos cereais, de um modo análogo ao da evolução da nossa tolerância ao leite. Cereais amiláceos, como o trigo e a aveia, não podem ter sido componentes importantes de nossa dieta antes da Revolução Agrícola. Ao contrário das sementes de laranja e morango, as sementes dos cereais não querem ser comidas. Passar pelo trato digesto de um animal não faz parte de sua estratégia de dispersão, como ocorre para sementes de ameixa e tomate. Já nos homens, o trato digestivo não é capaz de, sem ajuda, absorver muitos nutrientes das sementes da família das gramíneas, com suas parcas reservas de amido e suas cascas duras e nada convidativas. Moê-las e cozinhá-las ajudam pouco, mas também parece concebível que, paralelamente à evolução da tolerância ao leite, possamos ter adquirido pela evolução uma crescente tolerância fisiológica ao trigo em comparação com nossos ancestrais selvagens. A intolerância ao trigo é um conhecido problema para um substancial número de pessoas desafortunadas que descobrem por dolorosa experiência que sua vida será muito melhor se o evitarem. Uma comparação da incidência da intolerância ao trigo em caçadores-coletores como os Sãs e outros povos cujos ancestrais agricultores há muito tempo comem trigo poderia ser reveladora. Desconheço se já se fez algum estudo comparativo sobre a tolerância ao trigo semelhante ao feito para a lactose em diferentes tribos. Um estudo comparativo sistemático da intolerância ao álcool também seria interessante. Sabe-se que certos alelos genéticos tornam nosso fígado menos capaz de decompor o álcool do que poderíamos desejar. De qualquer modo, a coevolução de animais e de plantas de que eles se alimentam não foi nenhuma novidade. Os que pastavam já vinham exercendo uma espécie de seleção darwinista benigna sobre a vegetação rasteira, guiando sua evolução na direção da cooperação mutualista por milhões de anos antes de começarmos a domesticar o trigo, a cevada, a aveia, o centeio e o milho. As gramíneas prosperam na presença dos animais que as comem, e isso provavelmente vem ocorrendo por boa parte dos 20 milhões de anos desde que o pólen dessas plantas anunciou-as pela primeira vez no registro fóssil. É claro que não estou dizendo que cada planta individualmente beneficia-se por ser comida. Afirmo apenas que as gramíneas suportam melhor ser comidas do que as plantas rivais. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, e as gramíneas, mesmo quando comidas, prosperam quando os herbívoros comem, juntamente com elas próprias, outras plantas que competiram por solo, sol e água. No decorrer de milhões de anos, as gramíneas tornaram-se cada vez mais aptas a prosperar na presença de bovinos selvagens, antílopes, cavalos e outros animais que comiam outras plantas, e, por fim, na presença dos nossos cortadores de grama. e os herbívoros tornaram-se mais equipados para beneficiar-se da dieta de ervas, por exemplo, com dentes especializados e tratos digestivos complexos que incluem tanques para fermentação abastecidos com culturas de micro-organismos. Isso não é o que comumente entendemos por domesticação, mas na prática não está longe de sê-lo. Quando, a partir de aproximadamente 10 mil anos atrás, gramíneas silvestres do gênero Trichum foram domesticadas por nossos ancestrais e se tornaram o que hoje chamamos de trigo, isso foi, de certo modo, uma continuação daquilo que muitos tipos de herbívoro vinham fazendo com os ancestrais do Trichum por 20 milhões de anos. Nossos ancestrais aceleraram o processo, especialmente quando mais tarde passamos da domesticação inadvertida, acidental, para os cruzamentos seletivos, deliberados e planejados, e bem mais recente para a hibridação científica e as mutações geneticamente engendradas. Aqui se encerra o que quero dizer sobre as origens da agricultura. Agora, quando nossa máquina do tempo deixa o marco dos 10 mil anos e parte para o encontro zero, faremos uma breve pausa, mais uma vez, por volta de 40 mil anos atrás. Aqui a sociedade humana, composta inteiramente de caçadores-coletores, passou pelo que pode ter sido uma revolução maior do que a agricultura, o grande salto para frente na cultura. O conto do grande salto para a frente será contado pelo homem de Cro-Magnon, batizado com o nome da caverna na Dordonha, onde pela primeira vez foram encontrados fósseis dessa raça de Homo sapiens.